assim naquelas terras onde o minuano assovia, cevando a erva pro mate, chimarreando todo dia. Sou gaúcho de verdade, na raça e no coração, caldeirando em outros pagos, mesmo assim nas veias trago do sangue da tradição. O sol levanta cedinho e acorda o meu rincão, e lá vai a gauchada pra roda de chimarrão. Quando bate uma tristeza naquelas que a gente chora, dá uma vontade danada de largar tudo e ir embora. Então eu pego a acordeona e deixo o fole rasgar, corro os dedos no teclado e no maneirão largado me esqueço até de chorar. O sol levanta cedinho e acorda o meu rincão, e lá vai a gauchada pra roda de chimarrão. Quando penso na querência, vem a saudade baguala, e se acomoda no peito numa dor que não se iguala. Aí eu preparo um mate e chimarreio à vontade, me sento à sombra da casa, parece que crio asas viajando nesta saudade. O sol levanta cedinho e acorda o meu rincão, e lá vai a gauchada pra roda de chimarrão. Terra buena e hospitaleira de um povo alegre e gentil, sua natureza desenha a bandeira do Brasil. Contrasta as neves no inverno num céu tingido de azul, e os trigais amarelando, com as campinas verdejando, o meu Rio Grande do Sul. O sol levanta cedinho e acorda o meu rincão, e lá vai a gauchada pra roda de chimarrão. O sol